bonita, comprei maconha da boa pra nós. Também comprei um pérola, qual o sabor do seu gloss? Ei, meus mano, não treme na base pra soltar a voz. Eu sigo na calma, um passo por vez, essa porra é tropicore. Voltei pra academia, voltei a ler, quero estudar ocultismo. Meu mano Koguri na porta do show, me deu 2 livros. Essa porra é real, só entende quem vive isso. Hoje eu afirmo que a música é o que me mantém vivo. Atraio mulheres bonitas de todas as cores e cortes. Os mano que treina escutando copa é os que fica mais forte. Eu te digo, acredite no esforço, não conte com a sorte. Não espere meu like, eu não sou o seu norte. Apareci no seu sonho, era um enigma. Ela se esfregou em mim, só pra mostrar que molhou a calcinha. Manos me chamam de Deus, elas chamam de vida. Foi você que fez, nessa jornada eu sigo na brisa. O ódio nunca vai ser maior que o amor. O brilho no olho do homem é mais importante que a sua cor. A última linha é do Bob Marley, minha vida ele mudou. Tenho certeza que em outra vida nós já fumou. O ódio nunca vai ser maior que o amor. O brilho no olho do homem é mais importante que a sua cor. A última linha é do Bob Marley, minha vida ele mudou. Tenho certeza que em outra vida nós já fumou.